aqui? Quem? Será que eles estão me seguindo? Será? Será que eles estão... Acho que eu despistei, peraí. Não, não, eu tô ouvindo eles. Peraí, eles estão... Eu vou me esconder aqui, não. Que negócio é isso aqui? Parece um livro, Um livro com um pinto enfiado no livro? Que é isso aqui? Peraí, ó. Manual do Jovem Cadeieiro? O Manual do Jovem Cadeieiro. Isso é um espanto. Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luto, vem aqui! Vem aqui, escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! O que, que o tio vai ensinar? O que é isso? Ele é bicho! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Néctar, meu Deus! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical Chorume. E aqui do meu lado esquerdo, medindo 1,80m, olhos verdes, loiro, bonito, deus nórdico do interior, Gabriel Asbar. É um prazer estar participando desse lindo episódio que falará sobre... Não sei o que falará, mas vamos seguir. E aqui com sua careca que brilha, a única careca que dá pra ver brilhando na lua. Ele medindo 1,90, Wesley Jailson Mendes Zop. Tem um preconceito nessa sua descrição. Por quê, cara? 1,90 do que essa medida? De circunferência? pode ser. Obrigado. E aí, pessoal? E aqui o nosso convidado de hoje, medindo 1,90m de puro negro sabor paixão, dispensando apresentações, Anderson Negão, o príncipe de Ébano. Boa noite, pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou Anderson Negão, o cara mais conhecido por falar menos de 10 palavras em uma frase. Mas hoje eu terei que abrir mão desse título para explicar a minha participação nesse podcast. Eu não sei se vocês acompanharam os primeiros episódios, mas, cara, tem toda uma discussão filosófica, política, com toque de humor. Aí os donos falaram, e aí, você assistiu? O que você achou desse podcast? Falei, cara, tá legal. Tá bem legal. Eles falaram, peraí, tá legal? Ué, mas não era pra tá legal. Então, peraí, vai lá, cara. Quando tiver ficando legal, você fala alguma coisa e estraga esse podcast. Eu fiquei com uma dúvida. Você falou, pra quem não te conhece, o seu nome é Anderson. Mas e pra quem te conhece? É José. Então. Ok, José. Você não me conhece, cara. Desculpa, Anderson. Você sabe o que ele tá falando. Desculpa, Anderson. Então aqui, Wesley Zob. Do que trata esse podcast, já que Gabriel Asbar se manifestou, que não sabe o motivo de estarmos aqui. Jamais sei. Eu sou vendado e trazido para o estudo. E leva dedado enquanto isso. Eu acho que ele só vem pelas dedadas. Logicamente no ombro. Tanto que ele se amarra para mim, não entendi isso aí. Ele se vende e fica com a bunda pra cima. Não entendo por que toda vez eu tenho que passar no mercado, comprar vela e cigarro. Hoje falaremos sobre o Manual do Jovem Cadeieiro. O Manual do Jovem Cadeieiro. Vendido em mais de 2 milhões de países, traduzidos para 3 milhões e 500 línguas diferentes. Conhecido no universo inteiro para aquele que um dia teme ou já sabe que é inevitável todo homem, ou mulher, ou criança, ou bebê, ou idoso, ou velha, passará por isso, que é ir para a prisão. Não tem como. Isso daí faz parte da biologia. É inevitável? É inevitável. É porque você pode passar pela experiência de prisão de ventre. Sim, alguma prisão. Ah, tá. E aqui, então, a gente vem decifrar o Manual do Jovem Cadeieiro. Esse mini curso aqui de 700 horas, a gente vai reduzir aí a alguns minutos. Vantajoso, hein? Vantajoso, muito vantajoso. Um curso denso. E melhor que é gratuito. Mas existe alguma pegadinha? Não, a pegadinha, Juarez. Então, como o manual do jovem cadeieiro pede, na cadeia não podemos usar nossos nomes, né? Jamais, jamais. Na cadeia você perde seus nomes. Então, Wesley Zop será Juarez Mendes. O careca. O cara, o trolha. O trolha. O trolha. Gabriel. Rola um ritual de batismo aqui, não sei. Não. Pode pôr a Bila pra dentro. Ah, cara. Tudo bem. Aqui com o mais inocente de todos temos Gabriel Osmar, que será o pequeno Miss Sunshine. Não sei, isso deve ser porque eu brilho, não sei. Talvez a purpurina que tá no cabelo. Anderson, será Anderson Molejo. Molejo, cara? É um cara que tem um molejo. Né? Zé Molejo. Retentor do molejo. Pra quem conhece, ele é Zé. É, assim. Anderson Molejo. É, Anderson Molejo ou Anderson. Zanderson Molejo, então. Anderson é melhor pra disfarçar melhor. Sim. E eu serei ganso, como sempre. Filha da puta. Não, mendigo alvo. Ganso, mendigo alvo, então. Então, pra todos aqueles que querem saber e acompanhar capítulo por capítulo, um resumo do manual do Jovem Cadeiro, acompanhe aí até o fim esse podcast. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Serve, ou pra quem serve o manual do jovem cadeiro? Normalmente, você pode pensar rapidamente, serve para o jovem cadeiro. Eu ia responder essa. Não, mas não só isso. O manual do jovem cadeiro serve para aquele jovem cadeiro que teme, que tem medo. Teme o quê? Teme a prisão. Ah. Teme viver encadeado. Sim, porque você era um pássaro livre, leve e solto. Pra poder voar. Pra poder beijar. E agora você está ameaçado a ficar preso aí por 3 meses. Ou seja, de um pássaro você virou um curió. Né? A gente sempre com curió na mão. Exato. Então o manual do jovem cadeiro seria um livro de conforto. Conforto espiritual pra você que vai entrar na cadeia. Porque todas as pessoas temem entrar na cadeia. Ou vocês nunca temeram? Não, sim, claro. Na verdade, eu acho que eu nunca temi entrar na cadeia. Mas agora que vocês estão comentando isso, eu fiquei com um pouco de medo. Porque esse negócio de era um pássaro livre, a voar e cantar, eu fiquei me imaginando a minha vida assim. Talvez você deva parar de sequestrar crianças, então. É, claro. Ou trolha. Claro, sim. Então, mas as pessoas, na verdade, não sabem que elas temem. Não temem a cadeia. Ninguém teme a cadeia. Porque não conhece. Não. As pessoas temem o que não conhece, por exemplo. As pessoas temem a morte, mas não sabem o que tem depois da morte. Mas, ó, observe bem que você não teme a cadeia. Você porque teme... a cadeia em si é um lugar muito muito claro. Você, é um lugar que você vai ter teto, você vai ter comida. Dependendo do sistema carcerário que você vai estar, você vai poder trabalhar. Então, a princípio, é um lugar muito bom. E sem pagar nada por isso. E sem pagar nada por isso. Em alguns casos, recebendo por isso. Sim. Sim. Sua família recebe o dinheiro. É. Pra quem não sabe, se você é preso e você tem carteira assinada, sua família recebe uma indenização. Veja que o Zanderson falou com propriedade. Não, falou com porque já roubou várias famílias que recebeu esse dinheiro. Ele é o agiota que controla essa distribuição. Mas aumentou meus lucros. Não, a princípio parece uma coisa muito boa. não parece que você perde tanto. Imagina você, pequeno Miss Sunshine. Você é um cara fodido na vida. Eu? É, você é um bosta. Devo ser, né? Vamos falar aqui. Não, um exemplo. O que eu tô falando? Não, pequeno Miss Sunshine, um exemplo. Não, é só um exemplo. Um exemplo bem real. Meu brilho acabou. Gente. Você é um bosta. Vamos supor que você é um bosta. Isso. Se chame apenas de pequeno Miss. Né? Vamos supor que você também não tem uma bola. Supondo. Totalmente hipotético. Sim. Então, vamos lá. Você pode viver sem trabalhar, recebendo, comendo e tendo um teto, sem pagar aluguel. Sim. Não pareceu uma troca boa? Excelente. Talvez. Mas o que então as pessoas temem? Não é a prisão. Acho que eu tô entendendo onde você as pessoas temem o que acontece na prisão, que é o primeiro capítulo aí. E talvez também não seja a falta do sol, porque você tem o banho de sol. Sim, não. Sim. Não é a falta de nada, é o excesso de alguma coisa. Ah, é verdade. O excesso de linguiça. Isso. Você fala no almoço? Excesso de carne entrando. Na verdade, pegando a situação do... Trolha. O trolha. Que a pessoa pode temer a falta de sol, mas na verdade ela vai temer o excesso de sol no lugar onde não bate sol. Capítulo 1. Mas já era o capítulo 1. Não, mas ainda não. Ainda tá no. Tá anunciando. Vamos dizer que o cara que escreveu o manual do Jovem Cadeiro não era tão alfabetizado assim. Ah, bom. Que bravo as palavras. Colocou vários capítulos 1. Talvez porque ele soubesse contar até 1. É justo. Então, o manual do Jovem Cadeiro, capítulo 1, o estupro. Por quê? O que incomoda você, pô? Quando você, por que você não quer ir pra prisão? Porque você sabe que vai ser estuprado. Você sabe que vão dar uma chulapada ali no teu bosa. Vão encher teu bosa de bilada. Vão esfregar a cabeça do pito no teu bosa. Mas aí que tá. Aqui fora a gente chama de estupro. Lá não é estupro. Lá é um, sei lá, uma cerimônia de boas-vindas. Não sei como dizer. Um rito de iniciação. Aqui fora o estupro é crime. Lá dentro o estupro é lei. É. Aí, olha aqui. Que filosofia. Manual do Jovem Cadeieiro, página 37. Não, não é a situação pra mim. Pô, mas tá escrito em que tamanho de letra? Eu já falei que é um compilado, né? Ah, é verdade. Vocês serem abordados por malandrinhos ou não? Explique-se aqui melhor. Fora, aqui fora. Ah, sim, várias vezes. Malandrinhos, que os caras querem conseguir um dinheiro seu e o cara começa a contar a história da vida dele e falar tipo, arruma o dinheiro aí, porque sabe como que é, eu tava ali na cadeia, não sei o que tem, eu sou peligroso. Tá, o cara pode até dar uma de peligroso. Aqui fora. Aqui fora, mas a gente sabe o que aconteceu com ele. Ele foi carimbado lá. Deram a chapuletada. Mas é engraçado que ele... Você vê que essas pessoas querem esconder isso. Porque o cara chega pra você e fala assim, ó, você não me arruma um dinheiro? Que eu acabei de sair da cadeia, não sei o quê. Daí o cara fala, não é pra comprar droga não. Mas é lógico que não é pra comprar droga. Pra comprar hipoglose. É, porque o cara tá com cordido. Ele acabou de sair da cadeia. Se o cara não entende essa regra do estupro, ele pensa, vai beber esse filho. Mas não é, gente. É todo mundo querendo passar um alívio ali no edifício. Porque aqui fora, como já se torna estupro, quando ele já saiu daí, virou estupro. Aquilo que ele passou lá dentro. Então daí começou a doer. Você acha que lá dentro não dói? Não é que não dói, mas acho que não dói na alma. Ah, a pessoa não fica com aquele negócio tipo, fui estuprado. Não, não. Não, não, Não dói na alma mesmo, dói no cu do cara. Não tem nada a ver com a alma, não sei se a alma fica no toba. Não dói. Isso aí enfiou tão forte que chegou na minha alma. Não dói na moral da pessoa, isso que eu quero dizer. Isso foi filosófico da parte dele, porque se a alma do cara fica no cu, é por isso que ele tem uma vida de merda. E tá lá na cadeia. Pode ser, pode ser. No tempo que fiquei, digamos assim, fazendo um convívio na cadeia, um workshop. laboratório artístico na cadeia. Um workshop para poder fazer o podcast. Sim, afinal, a gente nunca conseguia trazer o manual do jovem cadeieiro aqui, né? Porque ele é passado de presidiário para presidiário. Ou você pode comprar por R$9,90 na livraria mais próxima da tua casa. Mas fui fazer lá o laboratório da cadeia. 4 anos lá ali para concluir. Ah, então ficou um bom tempo lá. Estudando, né? Sim. Então eu dava palestras de como evitar o estupro na cadeia. Mas que, na minha opinião... Não Manual sei. Do Jovem Cadeieiro, página 133, capítulo 1. Como evitar o estupro? Capítulo 1? Capítulo 1, sim. Como evitar o estupro? Porque evitar um estupro vem em primeiro lugar. Não, é óbvio, óbvio. Por isso que é 1. Coincidência ou não... Ele só descobriu isso no capítulo 137. O que aconteceu no 136 primeiro capítulo? Não dá pra saber. Então, como evitar o estupro? Então, dei palestra. Mas eu acho que você não tem que evitar o estupro. Não, você não. Tem que evitar ser estuprado. Não, sim. Não, não. O seu, né? O seu estupro. Sim. Não, aí, sim. Não evitar o estupro do mundo. Não, e nem evitar você... Estuprar alguém na cadeia. Porque isso aí pode. Ah, sim. Não, mas lógico, o jovem cadeia não tem opção. É, ele é só estuprado, ele foge. É. Não, entendi. Então, como evitar? Aceitando. Evitar, você aceita. Não, é. Que a partir do momento que você aceita, não é estupro, não, é sexo. Ah, entendi. Então você evitou estupro. Evitou. Pessoas me agradeciam, para nunca mais ser estuprado aqui. Mas faria muito sexo. Nunca fiz tanto sexo na minha vida. Obrigado, doutor. Daí eu ajudei as pessoas. Eu ajudei muita gente, né, nessa vida. Inclusive, fiz sexo com alguns depois. Por aí vai. Evitando estupro. Sempre evitando estupro. Sempre evitando. Aliás, como diria uma frase de um filósofo amigo meu, pregas você tem um monte, vida você só tem uma. Então, melhor das pregas. Né? É, eu tinha ouvido uma outra frase, que já que a terra vai comer mesmo, vamos divertir os amigos. Sim. Isso você sempre dizia quando a gente ia na sua casa. Uma vez... Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Sempre Flamengo. Mas ele encarnou cadeieiro. É, porque lá todo mundo é flamenguista ou corintiano. Então, é. E daí eu aprendi alguns termos aí que estão no manual do jovem cadeieiro, que é o glossário. Né? Não seria glossário? O glossário. Ou é como o cara diria... colocou com um S só aqui. Ou como diria na cadeia, gozário. Primeiro, obviamente, é o mãe de cela, né? É até pela ordem alfabética. Começa o meme, mãe. Selecionei os mais importantes. Ah, sim, então, sim. Primeiro, mãe de cela. Pequeno Miss Sunshine. Ele seria uma verdadeira mãe de cela, né? Devida aí pra nós o que é uma mãe de cela. Talvez, quando os presidiários estão ali no tédio, no ócio. Vamos brincar de mamãe da rua, mas como não tá na rua, eles brincam de mamãe da cela. Não é isso? Entendi o porquê, pequeno Miss Sunshine. Acabei de entender. O Anderson Molejo desaprovou esse comentário. Anderson Molejo, define aí pra nós, mãe de cela. Ou mamãe de cela. Vamos ver com esse termo. Temos aqui a pequena Miss Sunshine. O pequeno Miss Sunshine. Que acho que na prisão eles brincam de pega-pega. Mas é. Esse é o primeiro que vira mãe de céu. Peraí, vai pegar? Pega. Outrora. No português, claro, pro pequeno Miss Sunshine entender. Mãe de céu, definição. Mãe de cela é o cara, porque isso não é uma prisão mista, então é um cara que está lá dentro. É um cara... Não é alguém que foi lá fazer papel de mãe pra ele. Não é isso. Não é. Mãe de cela, o que é? Resumidamente falando, é a mulher da cela. É que todo mundo usa aquele cara de mulher da cela. É pra quê? Isso. Pra fazer faxina? Pra fazer sexo. Porque uma vez mãe de cela, ele não é mais estuprado. Talvez fazer faxina. Fazer faxina em pau alheio. Sagrado no gramado, sempre amado, mascotado no vapor. É o Ai Jesus. É o cu chupando manga. Não sabe o que é pelo, o que é fiado. Termo que eu acho fantástico, muitos de vocês duvidaram de mim quando eu falei desse termo, que é o famoso misturar salada. Pô. Misturar salada na prisão, cara. Se alguém chegar e falar que você tem que misturar uma salada na prisão, não quer dizer que você tá indo trabalhar na cozinha. Não é isso. A princípio você pode achar que é. Tô enganado, achei que misturava rúcula com alface. Talvez. Ou então o cara, pô, eu só peço agrião, você me trouxe a selva, você não misturou minha salada, cara. Você mistura a zona do agrião com a rúcula, né? Daí eu tava assistindo lá o comentário da HBO e o cara dando o depoimento dele, ó, oh, porque eu gosto aqui na prisão que o pessoal misture a minha salada. Deu um repórter assim, pera aí. Misture a minha salada, velho. Que é isso? O cara lá, um puta. Cara forte. Eu quero, não, misturar salada quando eu peço pra alguém lamber o meu toba. Lambeu a meu, vítima lambeu, é quem lambe. Lambeu o meu cu, lambeu o meu olho. Ele falava, porque eu vou lá, o cara tá me devendo aqui na prisão. O que eu vou fazer? Eu vou lá, ameaço ele. Fala, agora você vai misturar minha salada. Daí nisso o cara falou, às vezes, né, pode fazer a seco, mas às vezes a gente gosta de pôr geleia, mel. A vítima é quem lambe o toma do e cara. Daí o repórter indignado, porque eu também fiquei indignado. Que, pô, não, você vê como é outro mundo, né? Um pouco de água na boca. Não, indignado de eu nunca ter pensado nisso. Mas ele pensou, não era mais fácil você falar pro cara chupar o teu pinto, tua trolha, tua bingola, tua bila? Não, acho que entendemos. Tua pemba? Tua vara? Tua cana? Tua tora? Tua tromba? Tua flecha? Peraí, tudo bem que a gente quer completar uma hora de gravação, mas não com o nome de pinto, né? Não, é que tá tudo aqui no manual do Jovem Cadê. Entendi. Tem oito páginas. Oito páginas falando de nomes de pinto, inclusive citando aí Músculo do Amor. Mas... E o mais grandão da paróquia. Sim. Mas, não seria mais fácil? Ele fala, não, porque quando o cara tá chupando um pinto, ele pode fingir que é outra coisa. Mas quando ele tá chupando um cu, ele sabe que ele tá chupando um cu. Aí não tem como fazer outra coisa. Caramba, me explique isso, controle. Você que tem conhecimentos milenares. Você que já... tem experiência de você que já esteve preso no Egito Antigo, já misturou muita salada de múmias lá, cara. Me explique isso. Por quê? Qual é a lógica? Eu vou explicar. Não é nem pelo fato dele lamber o cu, é pelo ato dele ser forçado a fazer isso. Ele fala, pô, fiquei devendo pro Alfa, vou ser obrigado a lamber o toba dele. Então, isso é humilhante na cadeia. Porque é igual aquele tapinha na cara que você leva, aquele puxãozinho na orelha que não dói, citado por finado Douglas nos episódios anteriores. Então, é aquele, não dói nada. Não muda a sua vida isso daí, mas é humilhante. Então é pela humilhação. Agora, o cara que vai te obriga a chupar a sua pemba, ou sua jeba, ou sua trolha, ou sua vara, Não sei. Ou todas elas ao mesmo tempo. Ou sua tora. Ou sua camba. Não sei, não sei. Um exemplo. Daí ele já, lendo o manual do jovem cadeieiro, já esperando que o estupro existe lá dentro, vendo palestras de mendigo alfa lá, ele fala, nossa, então se eu chupar uma gemba, eu tô fazendo sexo. Agora, lamber o toba é humilhação. Porque você não tá fazendo sexo, você tá lambendo o toba. Exatamente. Você concorda com isso, Anderson Molejo? Seria humilhante pra você lamber o toba? Você acha que pra misturar a salada é melhor mesmo colocar um condimento? Um condimento, um mel, por exemplo. Imagina não, você lambendo o toba. Eu acho que já vai ter uns condimentos lá. Um milho, mas um diferente. Uma batalha. Milho é sensacional. Ou aquele fiapo de couve. Não precisa nada disso, já tem um tiragosto lá. Aquele feijão. Você né? Prefere ir no natural? Com certeza. No cru. Cru. No cru do cru. Você, pequeno Mr. Charles, se tivesse de misturar uma salada. É, se tivesse. Salgado ou doce? Salgado ou doce? Acho que uma pimenta malagueta pra queimar o cu do filho da puta. Já guardar. Ferra os dois. Os caras que guardam navalha na língua, eu ia guardar a pimenta malagueta. Mandou misturar salada e ia queimar até a alma. Mas do que filho são da esses caras que guardam navalha na língua? Que porra é essa? Não sei, talvez um barbeiro. Que merda, amigo. Cara, que lugar pra esconder uma geleira? Foi no bolso, caralho. É uma praia de nudismo que tem que guardar na língua. E você aí, ô trolha? É inevitável que eu misture essa nada, não, isso? Não, você tá na. Vou ter que misturar. Essa é a situação hipotética. É o jovem cadeiro. Não precisa começar a lamber aí. Não era pra fazer. Não, é só a sua situação hipotética. É, só pra fazer. Salgado ou doce? Ah, doce. Cheddar ou mel? Estamos falando de misturar salada de samba. Imagina ali você ter. Com queijo! Na cadeia você tem um samba e o cara servindo um cuto. Você só não escolhe o pão. Você não escolhe nem o pão nem o pau. É só o cu. Só tem cu de 30 centímetros. Ó, tem cu de 30 centímetros aqui, mas. Você pode acrescentar milho ou não? Milho já vem. Milho já vem. Quente ou frio? É, quente ou frio, daí você vai escolhendo os recheios, tá ligado? Ah, não, aqui você falou cheddar é uma coisa boa, né? Dava pra ver um toba aí com cheddar? Cheddar com mel, eu ia pedir. Pode ser, não? Pode ser. Puta, fiquei com nojo desse cara. Pô. Por acaso eu trouxe hoje. Let's go, girls. Come on. Aí, de um verbo, um ato colocado aqui no glossário do Manual do Jovem Cadeieiro, página 256. Qual capítulo? Capítulo 1. Imaginei. A famosa esquiada. Esquiada. Ah, mas isso daí não pode ser em qualquer cadeia do mundo, tem que Como ser assim? Em cadeias. Tem nevascas, Canadá. Do Alpes Suíços, né? Dos Alpes. Não. A esquiada pode ser em qualquer cadeia do mundo. Não é possível. Pode ser em qualquer lugar do mundo. A esquiada seria o quê? Alguém chuta? Zanderson! Esquiada? Vamos pensar. O que te levou ao esqui? Sei lá. Cheetos. Pessoas felizes. Pessoas felizes, tá. Uma grande pessoas felizes com um bastão na mão. Dois bastão na mão. Exato. Um bastão em cada mão. Exato, você aí, você pegou a origem, né? Você pegou o bastão. Pegou mesmo, não precisa pegar no nosso aqui pra demonstrar. Mas tá bom, mas é exatamente isso. A esquiada pra você que... Porque muita gente pensa que... Ah, Pra que que eu vou aprender? Glossário do jovem cadeieiro. Nunca vou ser preso. Pra que que eu isso? Só tem uma vida honesta. Tem uma vida honesta. Pra que? Não. Esse glossário serve principalmente pra você sacanear os seus amigos. É. Pra você cometer bullying na escola. Vamos brincar de esqui. Que é um crime, não. Pô, vamos dar uma esquiada, hein? E daí só você vai rir e ele não vai... Exato, exato. Ou vou, porque, pô, vou comprar o manual do jovem cadeiro. Mas entendendo esse lance do esqui, sem demonstrar fisicamente. Ah, não, não, vou explicar aí. A esquiada, então, o que seria o bastão do esqui? Sei lá como que chama aquele negócio lá. Ah, acredito que seja bastão. Bastão. O impulsionador do esqui. É. Nossa, esse cara roubou meu lugar de termos técnicos. Aquele bastão lá. Depois, sei lá, o nome técnico, não sei. Vou chamar de trolha do esqui. Você substitui o esqui por homens. Então, você substitui a trolha do esqui por trolha de homens. Então você fica aqui, ó, ó. Aqui, ó. Na esquiada, na esquiada. Até sentir neve na tua cara. Lembrando que você... Passando num barranco? Não, não. Lembrando que você não trocou esqui por homem, você trocou bastão de esqui por bastão não, de homem. É, não, a palavra esqui por homem. Ah, não, tudo bem, porque o esqui é o que vai estar no pé do cara. Bastão de esqui por bastão de homem. Então, com assim, a vantagem de não ter que esperar nevar pra fazer isso. Então você é... A neve só vem no fim, né? Resumindo, falando português claro, você bate uma masturbação pros caras. Queria fazer um comentário, agora entendo por que que eu venho vendado sem saber o tema que vai ser gravado. E a gente sempre fala que você vai vir de esquina. Vai, vai, Gabriel! Tudo faz vai, sentido. Pequeno Missanjane, capricha nesse esqui aí que a gente chega mais rápido. Tudo faz sentido. E aí, um outro tema aí, pra você também... Sacanear seus amigos, inclusive a gente já usou aí o podcast passado. É que na prisão, as pessoas admiram o quê? Você, quando tá sem a liberdade, você quer lembrar de coisas que te remetem a épocas que você estava livre. Coisas que expressam a maior liberdade possível. E uma delas é o quê? A expressão da alma, a música. Ah, às vezes você vai até atrás de um instrumento, pra você também aprender. Então na cadeia tem a famosa tocada de flauta. Ah, eles incentivam os prisioneiros a aprender um instrumento, que é a famosa flauta de carne, que você vai tocar. Então você vai tocar. Mas você sopra ela? A flauta de carne, pra quem não sabe, você não toca soprando, você toca chupando. É como se fosse a gaita. É uma gaita comprida. É uma gaita. Tá bem comprido. E de carne, esse é o melhor. E você não pode soprar, porque senão enche o saco. É. Gaita de folha. Mas peraí, é carne de vaca? Carne de porco? É. Carne de pau. Carne de trolha. Carne de peima. Carne de vara. Carne de piroca. Carne de cana. Caldo de cana? Também. No tem fim, também. No fim é isso. É isso. Então, é... Então, o que eu falo? Talvez você nunca seja preso. Talvez você já está preso. Talvez você queira saber o nosso nome e matar a nossa família. Mas talvez você queira sacanear um colega falando, você é um flauteador de flauta de carne. Ou você é um flauteador de primeira. É. De você carne foi... de primeira. É, você é flauteador contemporâneo. O Néctar Mendigo. Pra quem não sabe, Pequeno Miss Sunshine, ele tem uma técnica. Aprendeu no Manual do Jovem Cadeiro, página 413. Qual capítulo? Capítulo 1. Aprendeu aí a técnica de ficar o mais longe da cela possível, é isso? Sim, sim. Mas antes... O quê? É chegado o momento. Meu Deus! É aquele momento que todo ouvinte espera. O momento de misturar uma salada? Talvez. Não, não, não. Não. Então que momento é? Tocar uma flauta. Não, é o momento da pergunta polêmica. Não! A naquele momento onde o nosso convidado ele faz uma pergunta polêmica para todos nós, inclusive para si mesmo, e a gente responde sim, talvez, disserte rapidamente em 312 linhas e acrescente anexo no manual do Jovem Cadeiro. E está aqui ele, hoje, Zanderson Molejo, conhecidos também como Anderson Negão. Diga aí, Zanderson, olhe no fundo dos nossos olhos. De cima. De cima. Sim, por favor. E diga, qual é a pergunta polêmica? Recentemente, no Congresso, foi votada uma lei de redução de maioridade penal. Ele que está começando a vida agora... Tem a vida algum... de marginal. A vida. Não, a vida. A vida, ele a vida humana. Ele só tem 16 aninhos. Tá. O cara é um anjo ainda. É, qual a dica adicional que você dá pra esse cara que não sabe nada da vida? É um plus advanced do manual Jovem Cadeieiro. É um jovem cadeieiro. Caramba. Eu acho que você tem que... Quando você é um jovem cadeieiro, que o cara não vai ter as defesas suficientes para evitar que seja feito com ele sexo forçado. Então eu acho que ele tem que, sei lá, dar uma abusada no KY. Use bastante KY. A minha dica, o meu conselho para esse jovem cadeieiro é que já que ele tem 16 anos, use cada um com sabedoria. É justo. Para mim, a dica que eu tenho para o jovem futuro cadeieiro é: tome muito líquido. Nesses dias de calor, coma verduras. Nesses dias de calor, o risco de desidratação é muito grande. Então, tome muito líquido. E comer verdura é muito importante. Sim, sim. E lá vai ter muita verdura. Vai lá, vai ter que verdura. É verdura. Mas dê a sua posição quanto à sua pergunta. A dica que eu dou é o seguinte: antes de falar, tire a mão da frente da boca. Excelente dica. Isso, ainda mais se ele for gravar um podcast na cadeia. Na cadeia. Sobre a vida na cadeia. Essa! Rapaz, tá cada vez mais difícil essas perguntas polêmicas. Cada vez mais polêmico. Cada vez mais polêmico. Eu não sei até quando continuaremos com esse quadro, que a gente transpira, sua. E sempre que a gente sua, é sempre bom usar o Rexona. Rexona está nos patrocinando? Não. Mas é bom usar o Rexona. Fica a dica aí. Rexona na cadeia tem muitas utilidades. Eu, principalmente, o Rolão. E não use também Cachimim Boquete. Também não vai ser muito bem-vindo. Mas você é um jovem cadeieiro, não use desodorante. Por quê? Você vai atrair atenção, cara. Como assim você vai atrair atenção? Ué, você prefere comer um homem fedido ou um cheiroso? Depende. Eu comer um cheiroso. Tá respondendo. Então vou jogar meu fêmur fora. Devia ter colocado essa pergunta pro Leandro. Prefiro comer um cheiroso. É verdade. Então vai, pergunta pra todos. Prefere um homem fedido ou um cheiroso? Não, não. Não é isso, daí não é polêmico, né? É lógico. Não tem segunda chance, você quer cadeia. Todo mundo prefere comer um cheiroso. É, claro. Fim da pergunta polêmica, voltamos a ele. Pequeno Miss Sunshine, olhos verdes, cabelo louro, até o toba dele é louro. Na prisão, rapaz, esse toba aí vale 17 cigarros. Mas eu tenho uma dúvida quanto à sua técnica. Mas ele nem falou a técnica. Ah, não. Mas é da sua. Você começou falando o quê? Que é uma técnica que ele tem de se afastar o quanto mais da prisão. Da cela. Da cela. Só que ele se afasta ou ele adia? Ele vai adia. Ser inevitável. Adia. Então vamos lá. Pode ser que não seja... Comece desde os primórdios, comece. Todo mundo sabe, antes de você ir para ser levado para a cela, você tem seus direitos. Pelo menos em filme americano ensina isso pra gente. Sim. Eu posso estar sendo enganado. Na verdade, eu vou ser vendado, eletrocutado e jogado na cela direta. Enquanto esquia. Né? Enquanto esquia. Mas... toca uma flauta. Mas, se você tiver esse direito, qual será a minha dica para esse jovem cadeieiro? Você tem direito... Não, direito do quê? Você tem direito a uma ligação. Ah, a uma ligação. Você pensa, vou ligar Vou ligar pra minha mãe? Pro meu advogado? Pra minha mãe contar que eu tô preso? Dar desgosto pra ela? É. Ela que caçava chicletes mastigado? Não, jamais daria esse desgosto. Jamais. Vou ligar pro vendedor de abacate? Que talvez me fornece abacate todo dia? Só que talvez nem me conheça? Talvez. Eu comi abacate na vida, mas... Vou ligar pro meu advogado? Mas não vou ter dinheiro pra pagar ele. Por que que eu vou ligar pro advogado? Realmente. Então realmente. Eu sei pra quem você pra deve quem ligar. Você deve ligar pra NET, porque você nunca vai conseguir cancelar a sua assinatura de TV a cabo. Então você nunca vai sair do telefone. Caramba. Enquanto você não desligar, você tá livre da cela, entendeu? Mas tem uma outra dica, baseada nessa sua. Vamos dizer que você conseguiu depois de 4 anos. Né? Você fala, oh, acabou a minha ligação aqui. Tá. Agora vai pra cadeia. Você, mas não tem direito a uma refeição? Você pede o quê? Pede o Big Brawler. Porra! Não. Mas com salsicha. Não, mas talvez quando comer do Big Brawler ele te reduza 5 anos e você morra antes de ir pra prisão. Puta, isso é um looping, cara. É um looping, entendeu? Lembrando... que pra quem desconhece, esse épico lanche... Esse lendário lanche. Lendário lanche foi citado no episódio 3. Gordo é quem faz gordice. Ouvi lá. Mas agora eu tenho uma dúvida. Em que capítulo você colocaria ela? É... Capítulo 1. Página 713, Manual do Jovem Cadeieiro. É dúvidas, grosso esse dúvidas manual. Dúvidas comuns. Não, mas eu imagino que se isso foi formatado, já tava 1.1.1.1. Uma página de 1.1. Não. Tudo bem. Vamos supor que existe aquele negócio, no Brasil não existe, de... Pena de morte. Pena de morte. Pensei que era quebrar a pedra. Não. Pena de morte. E daí o cara fala, você tem direito a um último pedido. É, sim. Muitos seriam o quê? Bah! Vou pedir minha liberdade. Sim. Aí não vale. Não vale. Não vale. Mas supondo que o cara foi preso por ser canibal. Certo. E daí ele pede comida chinesa. Muito bem. O que ele quer? Um chinês? Ou um yakisoba. Ou um yakisoba. Essa é a minha dúvida. Eu acho que seria um chinês, mas não sei se ele poderia ser atendido. Então. Ou um outro chinês, um chinês que também está condenado à morte, já vai ali para ser servi-lo. Esse cara é de mim. Não, acho que você foi o cara que mais chegou perto de responder aí. Muito obrigado. Vou até anotar aqui no manual do Jovem Cadeieiro. Coloca um adentro aí. Vou mandar aqui, tem um e-mail pra você mandar dicas do manual do Jovem Cadeieiro. Vou, pra quem tá ouvindo, chamar autocríticas@chorume.com.br. Será que não seria jovemcadeieiro@chorume.com.br? Não, é, tá aqui mesmo, autocríticas@chorume.com.br. Lembrando que pros analfabetos de plantão é igual o trolha. É que toda hora eu olho pra essa cabeça reluzente e não consigo pensar em alguma coisa. Consegue pensar em trolha. Pensa na trolha. Pensa num pinto. Uma vara. Uma piroca. Uma tromba. Talvez, se você for analfabeto igual o trolha, Chorume se escreve com X de lixo. Ou X de xixo. Sim. Ensinar o que é incesto. Sei que muitos de vocês aqui ficaram 10 anos na prisão, onde a gente se conheceu misturando salada do alemão. Quem nunca? Alemão, pra quem não sabe, era lá um chefão lá da prisão. Na Alemanha. É, ruivo, né? Não, não pode falar ruivo. Irlando descendente. Tá, Irlando descendente. 1,43m de altura, ele era bem forte, pesava uns 40 quilos. 40 quilos quando ele tava de salto. Aí a gente tinha que, era obrigado a misturar a salada dele, ninguém fazia isso porque queria, não. É, senão a gente ia morrer lá. Exato. E talvez não fosse nem uma prisão, talvez fosse uma praça, mas tudo bem. Vai. Mas pra mim aquilo era uma prisão. Pra quem tem claustrofobia, espaço aberto é um terror. Mas diga lá, você, ô trolha. Foi o seguinte, a gente mora aqui em Americana, São Paulo. São Paulo. São Paulo. E perto da nossa cidade tem uma outra cidade chamada Tupi, que era famosa, né, pelo menos na minha época da adolescência, isso significa 1512. Era famosa por ter uma pista reta, plana, macia e garbosa para tirar racha. Caramba! Era boa. A única rua da cidade. A única boa da cidade. Eu tinha cerca de uns 15 anos, eu não dirigi, obviamente, porque pela lei brasileira você só pode tirar carta a partir dos 18 anos de idade completo. Também porque a cabeça não cabia no carro. Não, por isso não, porque podia ser conversível. Ou ia como pular de fora da janela. Existem métodos. Parecia aquele brinquedinho de polícia que tem a cabeça pra fora do carro. Pode ser. Pode ser. E daí, tinha um camarada meu que já tinha carta, tava dirigindo. Estava dirigindo ou tirando racha? Então, ele estava no motorista para tirar racha com outro carro que estava ali. Você estava no carona. Eu estava de copiloto, que era uma obrigação da lei do racha, tinha que ter um copiloto. Lógico, se morresse um só, ia morrer um. Morreu um só, não. Vai estragar um carro para matar um? Não. Vamos matar no mínimo dois. Daí, na hora da largada, encostou a viatura. Mas na hora da largada. Não deu tempo nem de correr. Não deu nem você fingir que era o Vin Diesel, né, cara? não deu tempo. Daí encostou, levou todo mundo pra delegacia de Tupi. E daí tava eu, esse camarada meu e os outros dois do outro carro. Bom, vocês acham que vocês iam ganhar? Ah, acho que ganharia. Tá bom, fiquei interessado. É porque quando tem peso dá mais aderência. Se for descido, né, ele tava em vantagem. Por isso que ele era o copiloto. Por isso que ele tava amarrado no para-choque. Graças a Deus ele se postou. Ele que ligou pra polícia, né? O carro parecia um barco daqueles que tinha uma sereia na ponta, mas veio de uma sereia, tinha uma chamu. Cabeçudo. Uma biluca. Lembrando que nessa época eu era um mini crack, né? Eu só tinha cabeça. Então, daí a gente na delegacia, tava os quatro ali chateados, né, por serem detidos. E tinha mais uns 3, 4 pessoas que não tava com a gente, tava ali separado. Nisso encostou o delegado, perguntou pro guarda: quem que era o molecada do racha? Quem que esses outros aqui? Ele falou assim: não, esses outros aqui, ó, esse daqui foi um que assalta a mão armada, esse outro do lado aqui é agressão à mulher, não sei, nem lembro direito, e esses daqui estavam tirando racha. Quer dizer, a gente tava na mesma categoria dos outros, né? Tava na mesma categoria. Daí o pai do piloto do lado veio nos salvar e nos tirou de lá. A gente ia ter que dormir na cadeia aquele dia. Vocês tomaram uma comida de toba ou não? Do policial, do delegado, do pai do cara que tirou a gente de lá, da mãe de cada um. Da mãe de cada um, não a mãe com o próprio filho. Da mãe de cada um pros quatro. Ah, sim. Então, não, deu uma bela... Preferia ter dormido na cadeia. Melhor ter misturado a salada. Podia ter misturado essa salada. Esse foi o... acho que foi o mais perto que eu cheguei de passar dentro da jaula. Mas claro que foi a única experiência. Que eu cheguei na delegacia detido, sim, é a única vez. Agora... De comando, separado em comando. Mas parece que tem uma técnica para não passar em comando, para nunca ser pego. Então, qual é a técnica? É você evitar separado, você. Como que você evita ser parado pelo guarda? Você para antes dele mandar. Você para e vai lá. Porque quando você é parado pelo comando, demora muito tempo para você ser liberado. Porque ele vai verificar o documento do carro, vai verificar o seu documento. Seria tipo uma psicologia reversa. Se você para assim, o cara pedir, quer dizer que você não tem nada a esconder. Exatamente. Então o cara fala, pode passar. Não, mas aí por que que você para? Você para um pouquinho, você vê o comando, porque o comando ele tá blitz formado, são cones, são os guardas ali, você vê de longe. Você para um pouco antes, se for um lugar que você espera conhece. Espera todo mundo ir embora, não. Depois você segue. Você para um pouco antes, Come uma coxinha. Come uma coxinha, pode comer. Mas não tem a ver com a técnica. Come um toba. Pode ser. E você chega lá e pergunta pro guarda, viu? Onde que fica o endereço tal? O endereço ali perto, se você conhece a região. Ele vai te explicar. Não, tudo bem, obrigado, tal. É por aqui, né? Tal, beleza. Você, na hora que você vai passar no comando, você até cumprimenta o guarda, porque ele já tá, acabou de te indicar, então ele não vai te parar. Esse cara não deve nada pra ninguém, entendeu? Você vai embora. Agora, isso dura o quê? 5 minutos. Diferente do que 40 minutos parado na briga. Então a técnica é você parar antes da briga. Essa é a minha técnica. Mas você não tá lembrado, mas a gente faz parte também do canal de humor do YouTube chamado Os Entubados. Pra quem não conhece, acessa lá youtube.com/osentubados. E no Facebook? facebook.com/osentubados. Então, a gente um dia, a gente... chama Os Entubados, mas devia chamar Os Empraçados. É, sim. Porque 90% dos nossos vídeos ocorrem em praças. E à noite? E à noite. Mas por pura coincidência. A gente tava gravando um vídeo... O Curioso. O Curioso, que era domingo de manhã. Domingo de manhã... Domingo... A gente tava gravando domingo de manhã. Então vamos lá, pô, a gente não... Não era nada demais, não é um vídeo que faz escândalo nem nada. A gente gravamos o vídeo, na hora de ir embora, cara, chegou uns 4 carros de polícia com arma na mão, assim, apontando, tipo, vamos pro alto. Cara, eu fiquei em choque, cara. Não, é engraçado que o mendigo Alfa, ele ficou com a mão erguida. Tinha um outro participante dos Antibars, que é o Felipe Espinosa, também estava presente, estava ali, todo mundo ficou assim, recebendo os policiais chegarem, perguntar, questionarem, mas todo mundo normal, né? Mas o mendigo Alfa ficou morguida. E a gente entregou documento, explicamos, conversamos com os guardas, até recomendamos para que eles assistissem os vídeos, inscrevemos no canal lá para eles. Na hora que eles estavam indo embora, um dos policiais falou para o mendigo Alfa, pode baixar os braços. Uma hora depois... As mãos roxas gangrenando. Esse foi a situação mais próxima. Não, é a que eu mais lembro agora. Ah, tá. Eu imagino o policial, meu, entendi vocês dois que são do canal do YouTube lá, os entubados lá. Entubados. Mas qual é que é aquele cara ali, aquela estátua viva ali? Tem que pagar quanto pro cara mexer? Pra ele mexer, né? Não, mas sabe o quê? Não, eu falo. Eu tava guardando os equipamentos. Então eu tava guardando o microfone, guardando a câmera. E os objetos são pretos. Então eu pensei, puta, pro cara pensar que é uma arma isso daqui, me dá um tiro. É um segundo pro cara pensar, nossa, acho que ele tá armado. Vou dar um tiro. Cara, ali eu pensei. Ninguém vai sentir falta desse cara. Não, mas é que tá. O tiro poderia não ser mortal, porque eles são treinados a dar um tiro que rende a pessoa. Então você ia tomar um tiro nas pernas, no braço. Não ia ser nada mortal. Era não, tranquilo. Mesmo assim, né? Não, às vezes o cara no SUS, né? Falou, eu vou matar esse mendigo aqui, ninguém sente falta. Um tiro inofensivo, né? Um tiro de aviso, o famoso tiro de aviso na perna, né? Não, tiro de aviso na boca, outro pra cima. Não, mas ó, até falando de comando, uma vez tava... Comando em ação, não. Já não, falamos não. Pra você não falar da sua coleção de comando em ação. Mas todos eles com dedão. É raro. Junto com seus bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, com a palma da mão. Né? Tá bom, vamos falar. Uma vez eu, com meu cunhado, a gente indo visitar uma outra pessoa. Daí ele andava com aquela moto dele já há uns 5 anos sem atualizar o documento. Sem pagar nenhuma taxa. Já comprou sem documento. E comprou sem documento e manteve. Daí eu falei, deixa eu ir dirigindo. Pedi pra ele ir dirigindo, não sei por que eu pedi pra ir dirigindo. Pela frescura no toba, né? Que é um otário. Daí a gente passou em frente ao Corpo de Bombeiros, que era o caminho que ele precisava fazer. Passamos em frente e um comando. Parou o comando, prendeu a moto. Por quê? Porque tava sem documento. Ele falou, cara, eu andei 5 anos com essa moto desse jeito, nunca ninguém me parou. Agora te joga meia hora que você anda, eu perco a moto. Mas aí, nesse caso, você pagou pra tirar a moto? Não, tem, tem... Qual é a ética nesse momento? É isso que eu queria saber. Ética da situação? É, qual, o que é certo se fazer? Se acontecer comigo. Então, o que eu fiz? Se acontecer comigo e com você. O que você espera que eu faça? Então. Pra eu não me sentir mal. Vamos na lá. Ética da situação, o que eu fiz? Paguei o guincho e paguei pra tirar do pátio, que é onde que prendem os carros apreendidos. E quanto custou? Só para ter uma ideia. Ó, na época, guincho R$80 e mais uma diária do pátio, mais uns R$20, R$100. Tá. Porque era moto. Moto é mais barato. Acredito que sim. Daí tirei a moto de lá e tal. Daí, mas só que você só pode tirar com o documento atualizado, senão eles não vão te liberar a moto. Ah, tá. Só que daí, no caso, meu cunhado falou, deixa que eu pago, porque eu estava devendo já, eu já ia ter que pagar o documento. Foi falha dele. Então, daí ele pagou, mas como mas aprendeu... Mas você achava que o certo era você pagar o documento ou não? Eu me ofereci para dividir o documento. Então você achava que até metade do valor do documento era responsabilidade sua? Não, que eu achava, mas eu achava ético. Não. É. O quê? O que o nosso ouvinte... Quando tiver nessa situação, deve fazer. Pagar até metade do documento. Ah, pagar até metade do documento. Então tá bom, vou anotar aqui no manual do jovem cadeirinho. Ah, tá, pode colocar. Ou antes de quando dirigir o carro de alguém, pergunta. Você está com os documentos em dia? Está com os documentos em dia? Porque os o comando me para. Já pergunta antes. Pode ser. Não, mas é bom eu saber disso, porque a partir de agora eu vou parar de pagar do carro, né? Quando eu precisar quitar, eu vou falar, Wesley, você não quer dar uma volta? Não, você não vai lá encher o pneu pra mim? Vai criar um comando. Opa, passa metade da... Paga metade pra mim. É sempre bom a gente saber, né? Foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei e vi meu caminho, não tava mais e nunca mais na vida eu vou dormir. Eu que tinha até tatuado o nome dela. Eu pensava nela toda noite nesses 10 anos que eu passei trancado naquela prisão. Essa foi demais, isso não se faz. Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão. Puta, cheiro de bosta! Muito bem, infelizmente é chegada a hora da flautada final, a hora em que o seu podcast dominical está indo embora, aquele podcast que cumpre o que promete de ser o pior podcast de todos os tempos do universo. E das internet, não só brasileira, mas a nível mundial, universal do Reino de Deus. E acredito eu, na minha humilde opinião, e com esse episódio conseguiremos. com esse episódio descemos ao extremo. Ao extremo. Pra você que viu, ou aliás, ouviu eu sendo cagado, Ouviu minha mãe pegando chiclete na rua? Hoje você viu todas as técnicas falando sobre estupro na prisão ou simplesmente sobre amor forçado. Amor forçado, vamos usar essa. É sempre um prazer estar aqui. Pra encerrar, Anderson Negão, deixa o seu recado aí. Você que falou, acho que eu tô somando tudo umas 12 palavras nesse podcast. São duas a mais, eu vou falar. Tá falador, hein? Ué, você vê? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. O próximo acho que eles vão me chamar, porque... Não sei, cara. A gente tem que ter chance de falar também. Porque eu não deixo ninguém falar e... É isso, obrigado a todos. Assistam todos os outros episódios anteriores. Ouçam! Não, é pra assistir. Porque... Ouvam! Porque ouvam. Dá pra você ver uma... Tem um bannerzinho, não tem? Tem um bannerzinho. Então, fica olhando o bannerzinho e escutando o podcast. E fica vendo, eu tenho a brincadeira, você fica vendo o que a gente fala, o que tem no banner. Exatamente. Isso daí é a parte mais divertida de um podcast. É, aproximadamente entre os 12 minutos e 37 minutos e 45 segundos, o banner vai fazer um. Vai mexer. Você falou a surpresa? É um GIF animado. É um GIF animado. 12 minutos. Haja! É devagar, não é muito rápido. Deve ver uma piscada. Vai aparecer assim, Jequiti. Fica aí de olho. O problema é você mostrar pro seu amigo. Olha aqui de novo, peraí, o que acontece? Peraí, mas espera 30 minutos. Jequiti. Não vi de novo, peraí. Então aí, pra encerrar aí, dando uma bela misturada na salada, Wesley Zop, Trolha, o que você achou desse episódio? Se fosse pra dar uma nota aqui entre 0 e 1956 cigarros, que nota você daria pra esse podcast? 1955 cigarros. Nunca alcançamos a nota base. Mas quase. Dali. Se alguém quiser entrar em contato por e-mail com a gente, o que devem fazer? Devem mandar e-mail. Pra qual e-mail, Wesley Zop? autocriticas@chorume.com.br. Vocês também podem comentar aqui na barra de baixo aqui do podcast pelo seu Facebook. Ô, Gabriel Asmar, se alguém quiser encontrar a gente no Facebook, onde achar? facebook.com/lixodolixo. Você pode repetir? Você é capaz disso? Eu sou, mas deixa eu tirar minha tiarinha de pequeno Missão Chai, que agora já estou de volta ao meu título anterior. A sua persona, né? Minha persona. Eu posso repetir, é facebook.com/lixodolixo. E o e-mail é... autocriticas@chorume.com.br. Estamos no Twitter também? Estamos, é o @néctardolixo. Néctar do Lixo. Então muito obrigado por terem ouvido isso daqui até o fim. Muito obrigado por evitarem aí o estupro do seu próximo. E a fadiga. Muito obrigado aí pra você que flauteia muita carne ou pra você que mistura muita salada. Obrigado a todos. E lembre-se, até o próximo podcast Chorume, que promete ser o lixo do lixo. Tchau!